marechal, não largo no centrão do calçadão. Esse é o trabalho, pois conseguindo minha missão. Minha missão, então. Apertando o start nessa revolução sonora. Melhor que programa de TV vai ser aqui agora. No palco, no som, no mic ou no rádio. Transmissão de energia positiva, eu tô ligado. Pra isso que eu venho, pra isso que eu tô indo. Desenvolvo desempenho e meu país evoluindo. É isso que a gente quer, é isso, tem que querer. Eu quero é desenvolver, eu cansei de sobreviver. Atrás de imaginação, não tenho grana na mão. Domingo, povo e sermão, em frente à televisão. Não, pare e pense, seja mais sensato. Escuta mais vezes, faça mais contatos. Seja você mesmo, corra, trabalhe e consiga. Depois de morto vai ter tempo pra evitar fadiga. Na cidade, ilusão, Curitiba. Aqui tá feito, rap é revolução. Cabeça é um sujeito, cidadão. É o que você tem que ser na cidade, ilusão. Na Marechal, no Largo, no Centrão, no Calçadão. Esse é o trabalho, pois tô seguindo minha missão. Minha missão, cidadão. É o que você tem que ser na cidade, ilusão. Na Marechal, no Largo, no Centrão, no Calçadão. Esse é o trabalho, pois tô seguindo minha missão. Minha missão. E aí, me mostre suas armas, me mostre o seu peso. Pois aqui não importa se o MC é magro ou se é obeso. Robusto e autêntico, a cara do meu rap. Direto da minha casa, pras ruas ou pra internet. Dos vilarejos na Ásia, lojas, casa de amigos. Trabalhadores, poetas e até os bandidos. E aonde houver ouvidos, baterei caixas e bumbos. Realidade musical, bem-vindo. Esse é o mundo que eu me transporto com clássicos, CDs ou vinil. Internacionais latinas ou músicas do Brasil. Influências como Zimbo Trio, Simonal, João Donato fazem. Reforço a condição do abstrato se tornar e ser forte como um caminho alternativo. Fazendo ascensão da linha de um processo produtivo. Produzindo qualidade onde há fumaça, fogo. E se o rap é desse jeito, rima e beat, tamo no jogo. Cidadão, é o que você tem que ser na cidade, ilusão. Na Marechal, no Largo, no Centrão, no Calçadão. Esse é o trabalho, pois tô seguindo minha missão. Minha missão, cidadão. É o que você tem que ser na cidade, ilusão. Na Marechal, no Largo, no Centrão, no Calçadão. Esse é o trabalho, pois tô seguindo minha missão. Minha missão, cidadão. É o que você tem que ser na cidade, ilusão. Na Marechal, no Largo, no Centrão, no Calçadão. Esse é o trabalho, pois tô seguindo minha missão. Minha missão, cidadão. É o que você tem que ser na cidade, ilusão. Na Marechal, no Largo, no Centrão, no Calçadão. Esse é o trabalho, pois tô seguindo minha missão. Minha missão. E aí, cidadão. Cidadão. Cidadão. Cidadão. Cidadão. Cidadão. Cidadão. Cidadão.